mas ferem de morte o cavalo branco. Caem as armas do rei no branco areal. Sob as armas que o ferem o cavalo branco. Cai por cima das armas vencidas do rei. E há uma rosa de sangue no areal de branco. As armas ferem de morte as armas do rei. Cai o cavalo branco no branco areal. Sob as armas que as ferem as armas do rei. Caem vencidas por baixo do cavalo branco. E há uma rosa no branco do areal de sangue. As armas ferem de morte, as armas e o branco. As armas que caem no branco areal. Caem vencidas por baixo do cavalo branco. E há uma rosa no sangue do areal de branco. A rosa de sangue das armas vencidas que caem no branco do branco areal. Sob as armas que ferem é mais do que um rei quem assim cai. É mais do que um cavalo branco quem assim cai. Vencido é Portugal.